Oh, não. Programa errado, programa errado. Oi, pessoal, estamos de novo aqui, os Wookies mais queridos e peludos e fofinhos da galáxia, ou como dizem lá em Kashyyyk. Boa noite, pessoal, meu nome é André Ripoll. Eu sou o Léo Azevedo. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do South Wookie Squadron. Para a nossa pauta de hoje, temos novidades. Qual é o nome da nossa novidade? A Fantasy Flight Games anunciou o pacote Heróis da Resistência. E a gente vai falar um pouco sobre o que, que se pode esperar desse pacote. Também temos a nossa experiência que a gente teve aqui do torneio de Força Livre, utilizando tudo que é tipo de nave. E tivemos um campeão que está aqui do meu lado. André Ripoll ganhou com um squad muito interessante de 3 Arc Dodgers. E uma delas tinha uma característica bem atípica, que a gente vai falar em detalhes do conceito desse esquadrão. Isso aí. E depois a gente vai fazer o nosso tópico, que provavelmente vai ser o maior, né? Que é um apanhado histórico das waves 1 a 4. E o que, que aconteceu em cada wave, como é que as novas adições à coleção de cartas e naves do X-Wing alterou o metagame. E como é que essas coisas foram voadas nos torneios mais importantes que ocorreram nessa época. E por fim, o nosso setor, que seria das dicas, vai ser um pouco maior, um pouco mais abrangente. Basicamente, a gente poderia intitular de distorcendo as regras ao nosso favor. Então, como otimizar as etapas e as formas com as quais as cartas se interrelacionam para fazer os que a gente chama de dos combos, né? E como otimizar isso para o combate, para a movimentação, algumas interações em função de como funcionam as regras do X-Wing. Exatamente. Então, vamos para o programa? Bora! Bem, galera, a primeira notícia do podcast de hoje é o anúncio da Fantasy Flight do novo pacote, da nova expansão para o X-Wing, Heroes of the Resistance, Heróis da Resistência. A gente meio que já sabia que algo assim estava vindo, porque a Galápagos vazou sem querer, junto com o anúncio dos regionais, que ela lançaria ainda esse ano o Heróis da Resistência. Essa notícia da Galápagos foi editada algumas horas depois da sua publicação e eles tiraram fora essa parte. Então, o que deixou alguns de nós já com o ouvido atento de que seria um novo lançamento que a Galápagos sem querer vazou. O que que vem nesse pacote aí, Léo? É, deve ter tido estagiário demitido aí, né? O pacote vem com uma Millennium Falcon e uma X-Wing T-70. A princípio, naves que nós já conhecemos, com as configurações que nós já conhecemos, então são os mesmos status das naves, porém, com pilotos novos e não tão novos assim, né? Já vamos falar em detalhes sobre isso, e com muitos upgrades interessantes, upgrades que são totalmente pertinentes para essas duas respectivas naves e que vêm já com uma complementariedade que possivelmente deixou um pouco a desejar na primeira vez que essas naves apareceram, principalmente a X-Wing T-70. É, vamos só lembrar que esse anúncio foi aquele anúncio de expansão da Fantasy Flight, né? Ela não divulgou ainda todo o conteúdo. A gente consegue ver que cartinhas vêm, mas a gente não sabe o que, que elas fazem, né? Exato, ainda temos a informação um pouco pela metade. Mas é curioso a reação imediata que causou, considerando que muitos estavam na expectativa de algumas outras naves que poderiam vir, o famoso fix para consertar a X-Wing T-65. Que não, né, não veio, né? Que acabou não acontecendo ainda, embora os criadores já anunciaram em entrevistas que viria a acontecer, eventualmente, vai acontecer eventualmente. Eles também citaram a possibilidade de uma forma de tornar a E-Wing genérica mais viável, posto que ela nunca vê mesa, então teria que ser algum tipo de melhoria que restringisse aos PS mais baixos e não ao Corn. Mas enfim, tudo isso era mera especulação do que a gente teria esse ano. E tivemos essa outra surpresa, que são esses heróis da resistência. Né? O Ripoll já tinha cantado essa hipótese pelo termo resistência, né? Foi o que chamou a atenção. É, porque a Galápagos não costuma errar as traduções de cartas, então não era o Rebel Aces. A Galápagos é muito boa nas traduções que ela faz, com exceção da cartinha do Até o Limite. Bueno, então vamos começar pela Millennium Falcon. Temos 4 pilotos novos, um deles é um genérico que ainda não temos o custo, temos só o PS de 3, e que, ao que tudo indica, ele vai já ser mais viável do que o Arrow Rim Smuggler, né? O contrabandista da Ordem Exterior, que não funcionou, foi uma falha assim, desde o começo. Né? O contrabandista da Ordem Exterior é o único piloto do jogo inteiro que tem os stats de nave, né? Os valores de ataque e casco e escudo diferentes entre naves do mesmo modelo. Ele é o piloto genérico da Falcon que tem menos vida, tem 3 de vida a menos no total. No total 3 a menos. Ele total tem 10. Exato, no total 3 a menos e 1 de ataque a menos, né? E esse 1 de ataque faz toda a diferença. Qualquer pessoa que já usou uma nave com 2 de ataque sabe o quão limitado é isso. Embora com muitas naves isso seja ok, seja previsto, considerando o baixíssimo custo da nave. A gente entende por que o contrabandista ele era tão barato, né? Porque era a ideia de que tinha que ter um balanço. Né? Tu não pode ter torres que são super poderosas sendo baratas, senão isso ia criar um desbalanço. E a torre ela tinha já um impacto muito forte. Mas enfim, agora possivelmente teremos um genérico que vai ver mesa. Ainda não sabemos o custo, ficamos na ansiedade de saber isso. O que mais que temos? Temos mais 3 pilotos. Um deles sendo o Chewbacca e o outro sendo o Han Solo, que vão ter novas habilidades, isso está confirmado no texto do artigo e também numa entrevista que eu acabei fazendo com um dos testadores do gameplay dessas naves. Então, Chewbacca e Han Solo vão ter novas habilidades, mesmo PS, e aí vamos ter que abrir mais um parênteses, né? São muitas informações interessantes. Isso cria mais precedentes, né? A gente já teve, primeiro, o Boba Fett mudando de facção na mesma nave e tendo uma nova habilidade. Depois tivemos o anúncio de que ia ter o piloto Merrick Steele nas novas Defenders, ou seja, um piloto que a gente tinha visto na Tide Vance. Ele tem a mesma habilidade, ele é o mesmo cara, mas agora podendo fazer uso dessa habilidade numa nave muito mais competente. Exatamente. E ainda a Hera, que veio como pilota da Ghost, e também como pilota da Phantom e também como tripulante. Então, uma personagem que aparece em 3 instâncias, que isso ainda não tinha acontecido. Então, temos vários precedentes do que é possível que ainda venha acontecer no game design. Então a gente fica bem claro que os designers estão dispostos a reeditar pilotos e readequá-los. E isso é muito, muito interessante, principalmente para quem é fã de um ou outro piloto, porque dá para esperar que eles vão reaparecer, que eles vão se tornar viáveis ou serem, no mínimo, mais versáteis para o squad building. Né? E sempre podendo explorar isso dentro do universo do Star Wars, como, por exemplo, o próprio Luke Skywalker, que pode aparecer como um tripulante agora já nessa outra etapa, que ele é um outro Jedi. Ainda vamos descobrir o que houve com ele. Mas eu acho que só na Wave 12 vai vir o Luke Skywalker depois de lançado o novo filme, né? Exato. Episódio 8. Exato. Mas vamos ver. O tempo dirá. E aí a pilota que foi, sim, revelada. Então temos a Rey, PS8, 45 pontos, tendo a habilidade de que ela pode rerolar seus dados de ataque ou de defesa que forem nulos, né? Os blanks, desde que o seu alvo esteja dentro do seu arco. O que é totalmente condizente com o novo título da Millennium Falcon. Então você pode escolher se prefere o novo título ou o título anterior, na qual, ao fazer uma manobra de velocidade 3, né, de bank, a curva aberta, ao completar a manobra você pode optar por receber um stress e virar ela 180 graus, configurando o Senior's Loop. É uma forma assim, né, como dar um Senior's Loop para Millennium Falcon sem ter que fazer um disco novo, né? Então é usando esse título. Eu achei um título interessantíssimo. Tendo agora essas duas opções de título para o Millennium Falcon, tem uma versatilidade muito grande no squad building. e que tem uma conotação direta com a Rey, potencialmente pode vir a ter uma conotação com as habilidades do Han Solo e ou do Chewbacca, e ainda com um combo já previsto, né? Qual que é a primeira carta de upgrade, um tripulante Jedi que vem à mente quando a gente vê a opção de fazer uma manobra branca? É o Kanan Jarrus, o tripulante que vem na expansão da Ghost, que diz que quando tu realiza uma manobra branca, uma nave em range 1 ou 2 pode remover um stress. Incluindo ela mesma. Incluindo ela mesma. E as manobras de Bank 3 da Falcon são brancas. E essas duas cartas têm exatamente a mesma janela de ativação, que é depois de completar a manobra. Então, o dono da nave pode escolher a ordem que ele ativa as cartas. Então, o Kanan Jarrus pode ser ativado depois dessa ativação do novo título da Millennium Falcon para tirar o estresse que ela recém recebeu. Então, a Millennium Falcon pode fazer o Senior's Loop e tirar o estresse. Perfeito. Ainda temos outras cartas de upgrade interessantes para afetar a Falcon, fora esse título. A única que foi revelada por enquanto, ou melhor, as duas únicas, uma delas é uma modificação exclusiva para a YT-1300, que permite que ela receba um upgrade ilícito. Ou seja, é a primeira possibilidade que a gente tem de usar ilícitos fora da facção Scanna. E além disso, sem ocupar, é uma modificação, mas sem ocupar o cargo de modificação, porque tu pode ainda vir a ter mais uma modificação, está especificado na carta. Mas esse texto não foi divulgado completamente ainda, né? É o que a gente chuta. É, né? Eu diria 90% de chance, eu joguei um verde ali com o entrevistador, o testador, ele consentiu sem ter que dizer sim e tal, enfim, eu boto a minha mão no fogo, que de fato é uma modificação que permite outras modificações, que a Falcon sempre vai bem, né? Aquela melhoria de motor. E nós já temos inclusive o precedente no título da Interceptor, né? Então não seria nenhuma novidade uma nave equipar duas modificações. Ainda mais que a função dessa é permitir que outra venha. Sim, a função dela é acrescentar um slot, né? Exato. E aí já temos uma única carta ilícita revelada, que é a permitir que uma nave exclusiva para naves grandes, que uma nave grande, possa fazer slam. Infelizmente, ainda tem um final ali da carta que a gente não consegue ver. Diz assim, depois que você faz um slam, não sei o que é ação. Então, especulamos que funcione mais ou menos como o Advanced Slam da K-Wing, que ela permite uma ação depois de fazer. Mas enfim, esse detalhe de como vai funcionar exatamente o slam dessa nave grande, ainda não sabemos. É, mas essa carta já é uma baita revelação e já nos deixa pensando em possibilidades de aplicação e como ela vai afetar as naves que já existem, né? Quais são as naves grandes, as naves de base grande, então, lançadas até hoje, que vão poder equipar ilícito? Nós temos, então, no Rebelde agora a Falco. Exato. Mas no Scam nós temos quatro naves, né? Então, vamos uma por vez. Quando eu penso na Falcon, a primeira coisa que me vem à mente era um jogador norte-americano que a gente já citou em outros episódios, que é o Kinetic Operator, conhecido também como Aaron Bonner, que ele tinha um esquema de usar o contrabandista da Ordem Exterior como um grande boi atrapalhando toda a andada de tudo. E ainda utilizava íons, ele tinha um squad que usava as Y-Wings lançando íons nas naves, essas naves batiam nas Falcons sem poder ter ação, sem poder se mexer, às vezes sem poder desestressar, eventualmente botava nesses contrabandistas aquele upgrade que é o Anti-Pursuit Lasers, que dá dano ao fazer o bump, né? Tu rola o dado para ver se sai dano, então imagina agora que tu tem essa nave podendo fazer um slam, ela modifica todo o esquema, ela consegue ir para algum lugar muito distante, porque com um slam, para quem não lembra, é a ação de tu poder, depois de ter andar novamente com qualquer manobra do disco que tenha a mesma velocidade, então tu pode fazer Bank 3 e Hard 3, etc, desde que tenha, né? Na Falcon não tem o Hard 3, mas Bank 3, Reto 3 anda bastante. Não pode atacar depois, não, né? Exato. Mas tem um custo. Se tu tá pensando em fazer uma bloqueadora, Lembrando que na Falcon, por exemplo, que tem 4 reto, isso significa um deslocamento total de 10 bases pequenas, se as minhas contas estão corretas. Uhum. A possibilidade de andar 10 pra frente, cara. É uma... Não, o deslocamento de 12, né? É como se tu tivesse feito uma manobra de 10. Sendo que se ainda tiver a opção de fazer mais uma ação, essa ação ainda pode ser um impulso. É. Ou seja, é uma nave que incomoda muito. Imagina, de repente, com um tripulante Intelligence Agent, que permite que tu veja o dial de alguma nave inimiga que esteja em range 1 ou 2. Tu vê exatamente onde vai parar aquele Sunti, que tudo que tu precisa é que ele não tenha ação para que tu possa atirar nele e matá-lo. Exatamente. É. Se torna uma excelente bloqueadora. Uma excelente bloqueadora. Falando em excelente bloqueadora, já tínhamos visto no meta internacional a Jumpmaster fazendo uso da que eles chamam de Bumpmaster, né? Aquela Jumpmaster feita para bumpar e bater, causar dano e tirar ações, etc. Que é mais uma forma interessante de fazer uso dessa nave. Mas ela, por ser uma torre, não vai ter um impacto tão grande, talvez, do que com as outras. Com as outras que já têm uma dificuldade de mobilidade, que precisam dessa mobilidade. É, então quais são as naves Scum que podem equipar, de base grande que podem equipar nisso? É a Fire Spray, a Houndstooth, a Jumpmaster e a Aggressor. A Fire Spray sempre teve dificuldade de locomoção, porque tu consegue ter o inimigo no arco de uma forma interessante, até na traseira, por alguns rounds, mas depois sempre tem aquele perigo de dar a volta perto da borda. Quem nunca voou uma Fire Spray para fora do mapa que atira a primeira pedra, enfim, sempre acontece. Então, nesse sentido, com a Fire Spray sempre se fez necessário esse boost, né? Poder fazer um impulso e melhorar, diminuir a quantidade de turnos que tu fica sem estar no combate, sem estar numa posição adequada. É, talvez dê uma sobrevida para Fire Spray ou uma nova vida para ela no meta. Eu acho que ela ainda tem bastante dificuldade, porque sempre que tu usar os Nemo é um turno sem atirar, né? Mas agora a nave que eu acho que vai ajudar mais essa carta é a Houndstooth. Porque a Houndstooth já é uma nave que não atira todo turno, assim como a Lambda, né? Porque ela tem não tem K-turn, ela tem curvas muito abertas e tal. Então tu já tá acostumado a não atirar com ela todo turno. E assim como a Lambda, que tem uma primeira passada, a passada da Houndstooth é consideravelmente melhor, o problema se torna ela voltar pro combate depois que deu essa passada. E com o Slam ela volta em um turno. Ela pode fazer um hard 3, hard 3 e ela tá de volta no combate, né? Com certeza é a nave, é uma das naves que mais vai se beneficiar dessa nova carta. Uma nave que inclusive já vinha ganhando muitos recursos com esses novos tripulantes da Scum. A gente está vendo aqui no cenário gaúcho o bicampeão que foi entrevistado no primeiro episódio conseguindo usar de uma forma muito eficaz a Houndstooth e tende a só melhorar. Temos mais um recurso muito interessante. E por último, a Aggressor, não sabemos como que a IG vai se beneficiar de um Slam. Então, seria uma forma um pouco mais exótica, mas o tempo vai dizer. E temos agora as cartas para T-70. Começando então pelo piloto de maior destaque, o único que foi revelado completamente, é o Poe Dameron. Ele voltou... Peraí, mas o Poe Dameron eu já vi em algum lugar. No core do Force Awakens, e foi criado inicialmente nesse contexto, mas por uma questão de estratégica, de marketing, ele teve que ser... Não conheciam direito o personagem ainda, ele foi criado num PS8, e por uma questão de consistência do universo de Star Wars, ele teve que ser alterado para 9. Eles sentiram que não faz sentido o Poe ser tão bom, e isso é muito reforçado no primeiro filme da nova trilogia, do quão bom ele é. Então ele tem que ser PS9. E é claro, eles tinham que adequar isso. Então ele tem um novo custo, ele custa agora 33, 2 a mais que o Poe do PS8, do Force Awakens, do Core Set. Ele tem a mesma habilidade de transformar focos, desde que ele tem um token, o foco vira um acerto ou um evade. Mas o curioso é que o Poe, ele vinha com 8 sendo aumentado para 10 com o uso do Instinto Veterano. Agora a gente já tem um PS alto o suficiente para poder interagir no top que a gente quer, só que com esse slot disponível. O que a gente faz com esse slot? É, eu acho que uma das grandes coisas é que esse pool não é o mesmo pool de antes, melhoradinho. Ele vai permitir builds diferentes que cumprem funções diferentes. Né? Então, quando a função do pool é ter o PS alto, e a gente sabe, o Paul River já falou em diversas entrevistas que ele voou o Paul Dameron no PS10 porque ele é muito bom contra o Sunter, né? Então, ele tem lugar ainda para o Paul PS10. Inclusive, era muito importante que o Paul fosse mais caro que o Sutil, porque são duas naves que tendem a ficar até o final do jogo, da partida. E aí, se as duas sobrevivem, ganha quem tinha Exatamente. Mais ponto na mesa. O Paul, custando 39, custava mais que o Sutil 35. Agora temos um Paul que, potencialmente, com uma carta do tipo Predador, vai subir para os 40 e poucos. E nos 40 e poucos ele passa a ter uma outra função que rivaliza e compete com o Cornhorn. Exatamente, ele se torna uma nave que já está ocupando quase 50% do valor de um squad, né? Passando a marca dos 40, ele se torna uma peça-chave e todo esse investimento requer uma eficiência em combate, e eu acho que o Predator traz isso. O Predator, ele comba muito bem com a habilidade do Paul. Né? O Paul tem a mesma habilidade de piloto ainda, que é quando ele tem um foco designado a ele, ele pode mudar um resultado de foco para um resultado de acerto nos dados, tanto no ataque quanto na defesa. Então, isso é extremamente sinérgico com o Predator, porque sem tu gastar o foco, tu tá aumentando a efetividade do teu Predator, porque se tu não tinha rolado um foco ainda e caiu um foco no dado, aquele foco se torna um acerto. Se torna um pool muito mais agressivo, mas mais caro. Né? E sem a capacidade de escapar de um Sunter, né? Porque esse pool PS9 provavelmente vai se mover antes do Sunter. Porque os squads rebeldes em geral não fazem bid por iniciativa. Embora isso possa ser uma meta. Possa ser, mas em geral não compensa, porque ele não é tão dependente. Então, o Sunter, ele sempre é dependente de agir por último. Então, compensa o bid de iniciativa. O Paul não é tanto, então ele vence mais na força bruta. O bid de iniciativa não tem tanto valor, então ele se torna um pouco mais caro. Mas isso são coisas que a gente vai ver. O que a gente tem certeza é que isso acrescenta uma nova opção. A gente tem um pool que vai entre o PS8, PS9, PS10, PS11. Né? Ele tem todas essas builds possíveis. E é curioso como eles ainda se mantêm muito receosos da ideia de alterar uma carta que já exista, que é muito recorrente em outros jogos competitivos de carta. Eles não quiseram dizer, olha só, o pool que vocês conheciam agora, ele não é mais 8, ele é 9, ele não tem mais aquele conceito. Ele ainda existe, então tu ainda tem as duas cartas, é uma opção, deu versatilidade, e quem não gostar não precisa jogar. Segue com um pool antigo que estava muito bem, né? Não veio para consertá-lo, sim para dar um outro pool. Nos outros pilotos a gente ainda não tem nenhuma habilidade revelada, a gente só vê os PS. O primeiro deles é o Niam Nam, um personagem muito querido por nós e que vamos ver ainda o que ele faz. Ele está em PS7, tem também um PS6 e 3, além dos dois genéricos que já tínhamos antes em PS2 e 4, o veterano do Esquadrão Vermelho e o novato do Esquadrão Azul. Upgrades. Temos um novo título para X-Wing T-70. Ninguém disse que ela estava precisando, ela estava muito bem, mas ela tem um novo título que não vai ser usado sempre, a qualquer situação, mas ele tem um... ele vai ter algum lugar no meta, né? Então vamos falar aqui o que ela faz. Se chama Black One, custa um ponto, é exclusivo para T-70. É um título único, né? Um título único, que permite que essa nave, após executar um impulso ou uma pirueta, possa remover um target lock de uma nave aliada em range 1. Inclusive ela mesma. Porque sempre que diz uma nave aliada e não especifica que seja uma outra nave aliada, significa que ela mesma também serve. Com a restrição que esse título só pode ser usado em PS7 ou mais alto. É, então é uma carta que vai dar uma função defensiva para quem equipar. Eu vou chutar que não vai ser no Paul, mas posso estar errado, mas é que o Paul, em geral, ele quer fazer o foco. Ele não quer fazer boost e tal. Mas é uma carta que é muito sinérgica também com o BB-8, que também não é um Astromech que a gente vê muito utilizado no Paul. Tem mais vários pilotos únicos na expansão da T-70 que ainda não viram muito jogo e que estão só esperando alguma função dessas para aparecer. Né? Perfeito. Além disso, a carta que vem na expansão, que até então só existe nos Estados Unidos, o Integrated Astromech, né? Não chegou ainda no Meta Galápagos, que é muito importante tanto para X-Wing T-65 quanto para T-70, que é aquela modificação que permite que você possa descartar, ejetar o seu droid para evitar uma carta crítica, e que é uma carta muito bem-vinda e que permitiria que as X-Wings todas vissem mais mesa. Né? Isso pode vir a fazer falta a curto prazo agora no Meta Galápagos atual. Quando chegar o Heróis da Resistência, vamos ver mais X-Wings de tudo que é tipo voando por aí. Mas é interessante que vem duas delas, que corrobora ainda mais com a ideia de que essa é a X-Wing T-70 que deveria ter vindo no Core Set, né? Quando saiu o filme, estava todo mundo empolgado, então agora ela vem mais completa nesse sentido. Bom, a gente falou das cartas reveladas, mas tem algumas menções de cartas não reveladas que a gente está ansioso para saber. A começar pelos dois tripulantes, né, Léo? Exato. Vem o Finn e a Rey. Tripulantes não sabemos o custo, não temos mais informações. E as outras cartas também ainda não foram reveladas, mas tem algumas... Tem mais um tripulante, tem mais uma carta, potencialmente um talento de elite. Eu recebi... A única informação que consegui tirar foi muito difícil... Fazer uma entrevista com uma pessoa que tem um contrato de segredo, etc. O meu amigo que faz essas testagens. Não, ninguém na FFG fala português, cara. Tu tá bem, pode falar pra gente. Pois é, ele só disse que uma dessas cartas é a grande carta. Uma dessas que não foi reveladas é a grande carta da expansão e que é o que pode ser um grande game changer. Que vai mudar o jogo e revolucionar aí a situação. Han Solo. I'm Captain of the Millennium Falcon. Relato de torneio. Me fala como é que era o teu squad e qual que era o princípio desse squad, Ripoll, com o qual tu ganhou o último torneio invicto, 4 vitórias, num contexto com os squads bem inusitados, etc. Mas, enfim, o que tu voou? Esse torneio foi o último torneio Força Livre que a gente teve aqui em Porto Alegre. E ele era o primeiro torneio em que potencialmente apareceriam a Ghost, as Jump Masters e outras naves da Wave 8. Né? Quando a gente estava monitorando que o pessoal aqui da cidade estava recebendo as suas encomendas da Wave 8. Então, ao pensar o meu squad, eu estava esperando enfrentar a Ghost, claro. Muita coisa com Stress, que eu tinha visto algumas builds usando Stress. Tem o Chopper, o novo piloto da Ghost, que aplica Stress e tal. Tava com muito medo também das Jump Masters. E particularmente da versão cheia de mísseis das Jump Masters. Eu acabei decidindo por um squad que há muito tempo eu flerto com a ideia, mas eu nunca tinha voado dessa forma, que são 3 Aces Imperiais. Assim, entre aspas, porque eu não sei se dá pra chamar os 3 de aces, porque tinha um piloto genérico no meio. Mas eu voei o Suntirfell de 35 pontos com Auto Thrusters, Stealth Device e Push the Limits. Super Suntir. É, exatamente. O Carnor Jax, que é aquela interceptor que impede que as naves inimigas realizem ações de foco e evade e gastem seus tokens de foco e evade em range 1. Do Karna. Eu tava voando ele com Auto Thrusters e Push the Limit, sem Stealth Device. E eu tava voando o Sigma Squadron Pilot, que é o genérico de PS3 da Phantom, da TIE Phantom, com Sensor Jammer, Intelligence Agent, E o Stigum Particle Accelerator, que é a outra modificação para Cloak, que não é a modificação que a Whisper e a Echo em geral usam. Tá, então aqui já temos uma carta, exatamente, um piloto que chama muita atenção. Né? A Phantom, inclusive, muitas vezes chamado de a Whisper, porque essa é a pilota que a gente costuma ver nela. Né? No passado, a gente pode encontrar, historicamente, momentos em que a Echo se fez presente, mas a Whisper é a grande pilota dessa nave, e é quem está sempre acostumado a receber, junto com ela, o instinto de veterano para garantir que ela possa ter um PS alto, e ela precisa desse PS alto para poder atacar, cloakar através da modificação clássica que costuma ter essa nave, que é o Advanced Cloaking Device, e com isso se proteger com 4 dados de defesa. Né? E ainda podendo vir a ter um tripulante que melhore o ataque ou a defesa, podendo ter o Fire Control System, enfim. Mas tu não fez isso. Pegou uma nave que, por si só, é muito frágil, ela tem 4 de vida, tem 2 dados de agilidade, tem um custo elevado, então, né, da mesma forma que, de repente, se a gente comparasse ela com uma X-Wing T-65, que custa 21 pontos e é muito frágil, e a gente costuma dizer que ela não vale a pena, porque ela é cara e cai rápido, e temos aqui agora uma versão mais cara que isso, mas ela compensa isso de que forma? É, na verdade, o meu grande pensamento é que eu queria voar o Carnot Jax. Porque o Carnot Jax impede que se gaste foco. Então ele bloquearia as Jump Masters, que usam o foco para ativar seus torpedos, e azucrinaria a vida dessas Jump Masters. E pensando no que voar junto com o Carnot, eu lembrei que eu já tinha voado um squad com o Carnot e 2 Sigma desses. Mas eu não queria voar esses 2 Sigmas de novo, mas voar um deles, porque o Carnot também é muito bom com o Sensor Jammer. A carta Sensor Jammer, quando a tua nave está sendo atacada, tu pode mudar um acerto do oponente para foco e ele não pode rerolar aquele dado. Mas se ele também não pode gastar o token de foco por causa do Jax, aquele acerto se perdeu, aquele dado morreu. Então é muito sinérgico. E o Jax passa a proteger muito bem a Sigma. Né? A Phantom, que quando tá atacando não tá colocada, que defende com apenas 2 dados verdes. Né? É, o Sensor Jammer, ele nem sempre é bem visto, poucos jogadores gostam dele, justamente por ele ter essa limitação. Ele é caro e ele faz com que o acerto do oponente vire um foco, mas isso antes do oponente modificar seus dados. Então, se o cara tem um foco, ele vai transformar num acerto e tu gastou 4 pontos em vão. Sendo que é só para um, né? Já com esse combo do Carnot Jax, acaba fazendo com que esse foco jamais volte a ser um acerto. Exatamente. Numa nave que já tem uma agilidade interessante, caso ela esteja colocada, ela ainda pode colocar, só que abre mão de atacar. É, mas essa genérica com o Stigium, sempre que ela colocar ou declocar, ela pode fazer uma ação de evade. Então, a forma de jogar com ela é sempre um turno tu tá colocado e no turno seguinte tu tá atacando. Então tu sempre tem o evade, né? E, claro, tu diminui a efetividade dela, mas nem tanto, porque ela opera com duas funções. Como uma nave ofensiva, porque 4 dados de ataque sempre é bastante coisa, né? Quando tu tá em range 1, tu ataca com 5 dados de ataque, mesmo sem modificador, a efetividade é altíssima. Ou ela pode funcionar como bloqueadora. Porque ela tem o Decloak antes de qualquer nave se mover. E ela pode se mover e fazer Barrel Roll, por exemplo, antes de naves de PS mais alto do que 3 se moverem. E com o Intelligence Agent como tripulante, eu olho para um disco de uma nave inimiga antes de decidir todas essas coisas. Então, ela passa a cumprir esses dois papéis. Contra squads em que eu preciso de um bom bloqueador, ela é uma bloqueadora. E contra squads em que eu preciso dano, ela passa a ser uma nave mais voltada para a ofensividade. Qual é o ponto fraco desse squad? Essa é uma boa pergunta. A minha ideia do squad foi minimizar os pontos fracos, porque eu tenho 3 naves que são perigosas, que são ameaças, e voam de jeitos bem diferentes. Então, mesmo que uma delas tenha um ponto fraco no squad inimigo, as outras duas seguram a onda, em geral. Mas, sendo 3 aces, que dependem todos eles de ações, certamente o ponto fraco é o estresse. Então, o meu medo era enfrentar a StressBot, né, a Y com título TLT e o R3A2, que aplica 2 estresse caso alguém pare dentro do arco, ou o Chopper, ou algum outro efeito de estresse. No entanto, é sempre bom voltar ao Pedra, Papel, Tesouro e pensar assim, um squad que é voltado para matar naves com muita vida, como às vezes vão ser o caso dos seus oponentes, que vão ter uma Ghost, vão ter uma Houndstooth, o próprio Han Solo, a Decimator. Hoje a gente vê naves com frequência que tem muita vida. E tu tem que derrubar esse dano bruto que tem baixa agilidade. Isso vai ser uma estratégia que tu vai ter para derrubar essas naves. Geralmente com Jousters. No entanto, as naves que têm altíssima agilidade, muito remanejo, reposicionamento e com muita dificuldade de tu derrubá-las, apesar delas terem pouca vida, a arma que tu costuma ter com isso, fora torres, é essas cartas que acabam dando dano direto, bombas, habilidades como a do Tenam, da B-Wing, que passa crítico direto, o Vader Crew, enfim, o Auto Blaster, são cartas que são voltadas para dano direto e que vão ser muito mais eficazes contra essas naves frágeis, esses Imperial Aces geralmente. Mas aí não vai ser eficaz contra os squads que têm muita vida. Então, num meta que tu tem muita agilidade ou muita vida, tu te prepara pra um e tu não te prepara pra outro, e daí tu tem que escolher um. É, tem uma coisa de leitura de meta que me levou a arriscar esse squad. Eu tava entre dois squads. Eu tava entre voar a Ghost, com um squad que é absolutamente voltado pra dar estresse, é um squad que dá estresse pra todo lado. É bomba com estresse, é torre com estresse, é o Chopper, é Tactician, é o R3A2, enfim. É um squad muito forte contra Aces. Mas daí tem uma coisa do meta local que pouca gente voa Aces Imperiais além de mim. Então, mas é interessante que o dano direto também não apareceu, porque é extremamente ineficiente contra naves de alta vida. Né? Então acho que, no geral, as pessoas fizeram uma boa leitura. Olha, vai ter muita nave de muita vida. E como de fato teve. Mas aí eu consegui passar ali como único squad de Aces Imperiais. Que daí eu enfrentei Brobots no primeiro round. Depois duas Jumpmasters e uma Hounds. Exato. Em que o Jax foi fundamental, mas foi contra o Leon, né? Foi um baita jogo. Mas que exigiu uma jogada de alto risco com o Jax. Pra chegar em range 1 de todas as naves dele e azucrinar a vida mesmo. Depois eu enfrentei um Han e Poe, que foi um squad em que eu perdi o Jax muito cedo, mas daí o Sunter teve que segurar a onda e eu consegui, num golpe de sorte, matar o Poe e o Sunter praticamente sozinho levou o Han. E eu também tive muita sorte, o Han Solo tomou 4 danos direto nesse jogo, então ele caiu muito rápido. E por último tu enfrentaste duas YV666, e uma Y-Wing com TLT. Exatamente. Né? O nosso atual campeão, que tinha ganhado os dois torneios, estava jogando muito com as rounds, e na disputa ali pelo título, acabou que o Sunter conseguiu sempre estar naquele ponto mágico de fora do arco, em range 1, saindo, né? É, mas nos dois primeiros jogos eu não perdi nenhuma nave, daí eu perdi o Jax no terceiro jogo, e esse último jogo foi o que eu perdi o Jax e o Sigma. O Jax também caiu cedo por uma manobra arriscada que eu fiz que foi errada, enfim. Mas o Sigma morreu porque foi contra o Kainan, né? E o Kainan tá voando muito bem as YV. E por mais que elas tenham aquela traseira enorme, onde tu pode entrar e ela não te ataca, o Kainan protege muito bem. Mas o que levou o jogo foi o Sunter, realmente, no meio de virada, assim. É, e pra fechar então essa questão desse torneio, temos o Sunter, né? O Sunter que vem sendo a tua nave, vem sendo a nave da tua preferência, o piloto que tem dado conta do recado e ao mesmo tempo sendo muito condizente com o teu estilo de voar. E isso é uma coisa que a gente sempre pregou e voltou a ser muito relevante na nossa entrevista com o Dee Yun, que é voe o que tu sabe, né? A gente às vezes se prende muito ao que tá bom, o que não tá, o que eu vou enfrentar, e toma decisões que não necessariamente são mais condizentes com o nosso estilo pessoal, e não necessariamente temos condições de voar tão bem aquilo do que aquela outra nave que a gente sabe, que é o nosso querido, tem aquele lugar especial no coração, né? Então, o Suntir é a tua nave e brilhou mais uma vez, mais um torneio vencido com o Suntir em outro contexto. Se eu tô bem lembrado, o Suntir nesse torneio, nos 4 jogos, não perdeu o Stealth Device em nenhuma partida. Ele não tomou nenhum tiro. Então, realmente, é a minha nave favorita, pra mim é a nave que me proporciona a maior possibilidade de outplay, assim. Eu quero opções, eu quero ter o que fazer quando eu tô perdendo o jogo. E pra mim o Suntir é a nave que me dá essas possibilidades. De volta ao túnel do tempo do X-Wing. Então vamos para os primórdios. 2012 sai a Wave 1. Temos o kit base com a X-Wing T-65 e as duas TIE Fighters. E as expansões da Wave 1, que vem mais pilotos da T-65, mais pilotos da TIE Fighter. Além disso, a TIE Advanced e a Y-Wing. O que a gente viu no cenário competitivo, né? Teve o primeiro torneio mundial, campeão Doug Kinney, o cara que eternizou a frase e o conceito do Fly Casual e já lançando moda de como que essa comunidade agiria e com que mentalidade que jogaria. Doug Kinney, que foi campeão utilizando um squad que tinha Vader, Hal Runner, um piloto obsidiano e mais 3 pilotos... Academy Pilots, né? O genérico da TIE Fighter, ou seja, já aqui o conceito do Mini Swarm, né? Temos 5 TIE Fighters, entre elas a Hallrunner, e um Vader que ainda não tinha a característica do Arc Dodger que a gente conhece agora. Ele era eficiente no sentido de ter duas ações, isso não tinha precedência, a gente ainda não tinha outras cartas que permitisse isso, e com isso ele tinha alguma eficácia. Ele, claro, ainda com aqueles míseros 2 vermelhos de ataque. Além disso, o vice-campeão voando o Edge, que tinha uma baita habilidade e ainda tem, conceitualmente é uma das melhores habilidades, remover o dado de defesa do adversário, com R2-D2, ele ocupava a função mais ou menos que o Poe ocupa hoje, com 2 pilotos recrutas da X-Wing e uma Y-Wing com canhão de Ion. Então 3 jousters de uma Y-Wing de torre. No início do jogo, uma coisa que daí eu vou falar agora pra gente ir notando como isso vai mudando ao longo das waves. Mas as naves eram muito ineficientes por ponto. A T-65, ela é muito mais ineficiente pelos pontos que ela custa do que uma TIE Fighter. Mas ela era a opção que tinha pros rebeldes. E tem outra coisa, a pouca diversidade que existia no jogo fazia com que tu fosse obrigado a escolher pra completar teu esquadrão naves menos eficientes. Ou seja, sobrava um pontinho aqui, um pontinho ali, 3 pontinhos que tu tinha que gastar em alguma coisa que não era tão eficiente. Conforme a diversidade de opções aumenta no jogo, tu consegue gastar os pontos do teu squad em coisas muito mais úteis, né? Então isso é o que a gente vai notar, ao ponto de que hoje cada ponto tá muito bem gasto no squad, então os squads são muito mais eficientes, são muito mais amarradinhos, né? E bom, o que a gente vê é Jousters na Wave 1, né? O Darth Vader, como o Léo falou, não podia ser considerado um Arc Dodge. E a Y-Wing, a Y, que tinha uma torre em secundária, não era exatamente ainda o que a gente conhece hoje por torre, que são as naves com arma primária em torre. Wave 2, sai então as primeiras naves grandes, que ainda não tinha acontecido, vem a Falcon, vem a Fire Spray, uma para cada facção, e além disso, os dois Arc Dodgers que iriam ter muita agilidade, muita ressignificar o posicionamento, que até então era muito mais baseado no dogfighting, na briga de de cachorro que vai só reto, né, etc. Uma coisa muito menos sofisticada. Reto e vira. Exato. Então, muito menos sofisticada. E agora a gente tem essas naves que vão ter um outro aspecto estratégico. O que a gente viu, por exemplo, na final da Gen Con, no campeonato norte-americano de 2013. A gente tinha como squad campeão o TIE Swarm, um Swarm tradicional já, com 7 naves, mas vice-campeão com muita eficácia, um squad muito famoso e bem quisto por muita gente, que eles chamavam de Los Tres Amigos, ou seja, Wedge, Luke e Biggs. O Biggs finalmente podendo ter um companheiros interessantes, mas esse squad já era possível na Wave 1, o que acabou dando uma outra característica para eles foi o Shield Upgrade, que permite outra forma de lidar com a vida, seja ele no Biggs, que tem uma função de ser meio tanque, apesar de que ele também vai morrer. Por ele ser descartável, tem gente que preferiria botar no Luke, que tem uma alta tendência a ficar até o final da partida, como o Paul acaba exercendo hoje. Ou quem sabe no Edge, posto que o Luke já tinha uma função, uma forma defensiva pela sua habilidade, então para o Edge durar um pouco mais. Isso junto com o R2-D2, poder escolher em qual das naves faria mais sentido, né? Isso acabava tendo uma certa variação. Mas era um squad muito eficiente. 3 naves com bom poder de fogo, com uma interação interessante. Tem uma nave que ela é muito perigosa, tem uma outra nave que demora muito para cair, porque ela tem regeneração e tem uma habilidade de fazer mais evades. E tu tem aquela ainda que é o chamariz que vai chamar os ataques e atrapalha a tua capacidade de focar quem tu quer focar. Eu acho muito interessante que essa final do Gen Con não incorpore naves da nova Wave, né? Exato. Que tinha recém-lançado. Porque elas ainda não estavam em versões muito eficientes, né? Elas vão aparecer em outros momentos. Na semifinal, temos dois Bounty Hunters, o genérico da Fire Spray, com HLC, ou seja, chegando, né? 4 ataques a range 3. E ainda uma Hull Runner, uma frágil TIE Fighter andando atrás delas, mas aumentando a eficácia desses dois tanques que tem muita vida, que tem um arco grande, espaçoso e que vai chegar muito longe com muitos dados de ataque. Curiosamente, ainda não tinha espaço para as torres serem muito eficazes, né? Porque a gente olha os squads do top 4 do Gen Con de 2013, que era logo depois do lançamento da Wave 2, e o top 4 são 2 Swarms, esse squad com as Fire Sprays e o squad dos 3 amigos. Jousters. Tudo Jouster. Então ameaçava muito as torres, né? Podemos especular que justamente porque as Arc Dodgers ainda não tinham upgrades que permitissem que elas fossem mais eficazes, elas eram muito frágeis e não conseguiam usar o seu maior artifício, que é dar o olé nas Jousters e vencer o Pedra, Papel, Tesoura. Ou seja, se as Arc Dodgers não são fortes, que tem sido a nossa opinião até o atual meta Galápagos das naves lançadas no Brasil, não tem espaço para Arc Dodger. Logo, se as Jousters não têm a sua fragilidade, elas vão enfrentar só as torres, e das torres elas têm vantagem, porque elas têm muito mais eficiência e derrubam essas torres que têm baixa agilidade. Exatamente, então é importante como game design, como análise de meta e como, enfim, como curiosidade, o quão importante é que, no caso, essa tríade que se estabeleceu dos arquétipos do Pedra, Papel e Tesoura, como é importante que ela esteja bem equilibrada. Porque um elemento estando mal, na verdade, afeta 2, ele próprio e o outro, né? Então, essa análise que a gente faz de que, por não ter Arc Dodgers, os Jousters aparecem muito mais e, portanto, também não vai ter torre. Wave 3. O que que chegou? Para os rebeldes, a B-Wing, uma Jaustra mais eficiente que a T-65, e a Hawk, que era uma torre que tinha uma função um pouco diferente, não vamos dizer mais eficiente que a Y-Wing, mas que tinha uma função complementar de dar o buff, que a gente chama, né, de dar recursos para as naves aliadas, para torná-las mais eficazes, para torná-las mais resistentes. É uma nave de suporte, né? Exato. Para o Império, a Lambda, que não atira para todos os lados, não atira para trás, não tem K-turn, ela tem todo um aspecto muito específico da sua característica no que diz respeito à movimentação, mas ela tem a capacidade de ter dois tripulantes e, com esses tripulantes, interferir, ajudar o seu squad, atrapalhar o squad adversário. O Vader tripulante veio com uma característica muito interessante para causar dano direto numa nave que já estava fadada a morrer, né? Porque ela tem essa coisa de não conseguir mais virar e voltar para o combate, então é interessante tu não se importar com que ela tome dano. E por último, a TIE Bomber, que tentou fazer com que os mísseis fossem mais eficientes do que eles vinham sendo, que acabou não tendo tanto sucesso assim, né? Mundial. Chegamos no Mundial de 2013, com finalmente a Wave 3 em vigor. Tivemos como destaque o Paul River sendo campeão pela primeira vez, o famoso Paul River voando Biggs, Rookie Pilot e dois Daggers com Advanced Sensors, ou seja, as B-Wings se importando muito com o PS para poder atirar antes dos outros adversários que também tinham PS 2, 1. E se importando muito com a movimentação, podendo, de certa forma, dar conta dessa desvantagem que ela tem de ter um disco um pouco piorado, de ter um K-turn que seguidamente não, né, quase sempre não vai te permitir virar e ver, ainda poder atirar no adversário. Ou seja, se ela consegue fazer um barrel roll antes de fazer o K-turn, ela volta para um ângulo possivelmente mais vantajoso, e Paul River abusou disso. Esse é vantagem. O famoso squad Biggs Walks the Dogs, né? Biggs passeia com os cachorros, que tem algumas variações, né? Tem o Biggs e três B-Wings com diferentes upgrades, mas essa versão do Paul River tinha dois Advanced Sensors e a Dagger, e eram Daggers e não Blues, né? Então a quarta nave era um Rookie liso, né? Sem upgrade nenhum. Exato, mais uma vez um Jouster sendo campeão. Em vice, em segundo lugar, o Dallas Parker, que conseguiu ter muita eficácia em todos os torneios que ele disputou, e sempre com o TIE Swarm, tinha Howrun e Dark Curse, cinco pilotos de academia, e outras variações de Jousters com X-Wings, B-Wings, até algumas Y-Wings, uma que outra Bomber, um Han só, e ainda os Swarms sempre presentes, e principalmente vão estar sempre presentes nesses torneios de Wave 1 a 4. É, então a gente chega na Wave 3, no Mundial de 2013. Do top 8, só um squad não é de Jousters. Não é exclusivamente de Jousters, que é um Handshoots First, que ficou no top 8 e não passa pro top 4, né? Todos os outros esquadrões são algum tipo de esquadrão de Jousters. Na Wave 3, o que a gente tem de upgrades que tornaram o jogo um pouco mais complexo? É, o upgrades que merecem menção é o Fire Control System, que vem na B-Wing. Depois de realizar um ataque, tu pode pegar um Target Lock naquele alvo. Né? Então, é um upgrade sistema que deixa as naves que tem esse slot muito mais eficientes em combate, porque o segundo ataque que tu for fazer no turno seguinte, ou se tu tiver um gunner contra esse mesmo alvo, vai ser muito melhor. É economia de ação. Economia de ação. E o Advanced Sensors, que é um upgrade que te dá versatilidade na nave. Tu pode fazer a tua ação antes da tua manobra. Então, para as naves que tem uma ação de reposicionamento, isso dá a possibilidade de escapar de um asteroide, de contornar o que uma nave inimiga fez. Né? Então te dá mais opções de manobra, ou quando tu vai bumpar, te dá a possibilidade de fazer a tua ação antes do bump, e assim tu não perde o teu modificador pro combate, mesmo se tu bater a tua nave. É interessante, principalmente no caso da B-Wing, que tem o Barrel Roll, porque num contexto, um cenário de naves muito baseado em Jousters, quem consegue se mexer melhor, e claro, ter também mais eficiência de combate, vai ter a vantagem, porque é quem consegue joustear melhor. O Barrow, ele não chega a ser o famoso arc dodging, o sair do arco, mas é, algo, é, um, é uma forma de lidar com as joustas adversárias. Dentro ainda dessa proposta de ter mais eficiência, ter mais dados e ter mais dano, além do Fire Control System, que te permite modificar os dados, ter o canhão de laser pesado, te permitindo ter mais um dado de ataque, né, porque em geral era 3, e o adversário não recebendo o bônus de defesa, ou seja, mesmo a distância, tu tá tendo um impacto fortíssimo numa nave que pode vir a nem conseguir te atirar ou morrer antes de entrar em combate de fato. É, o HLC é um upgrade da Wave 2, mas que tinha pouca eficiência, porque o incremento do quarto dado é pouco se tu só tem um modificador pro teu ataque. O quarto dado, ele acrescenta pouco em relação ao terceiro, pros 7 pontos que ele custa. Ele é bem caro. É, mas agora tu passa a ter outras opções que aumentam a tua efetividade, que te acrescentam um segundo modificador. E então o HLC passa a valer mais a pena. A gente pode comparar com o meta atual, quais são as naves que vão ao HLC hoje em dia. Em geral, são as naves que têm ou um efeito, o efeito Gunner, no caso dos Brobots, ou o Dash Render, que tem modificadores. Então, por isso que ele não vê muito combate. No, em outros casos, ou nos casos mais antigos. Eis que ocorre a Wave 3.5, né? Aquela entre-wave, a entre-safra, na qual vem o Imperial Aces, para tentar dar essa ajuda para esses Arc Dodgers que não estavam tendo o impacto desejado. As Interceptors não estavam conseguindo ser eficazes. Permitiu que elas tivessem duas modificações, tornou-se um tiro um pouco melhor, principalmente com o Hull Upgrade, era a modificação mais interessante. Hoje o próprio Targeting Computer também se faz, às vezes, uma opção. Que outras formas o Imperial Aces impactou? Imperial Aces trouxe mais pilotos para os Interceptors. Na verdade, o único que merece menção é o Carnot Jax, que a gente falou mais cedo no programa. Mas ele dá um outro piloto, porque a Interceptor era só Suntir. Né? E o Carnot acrescenta um segundo bom piloto para as Interceptors. Mas, no geral, ele não foi capaz de gerar o impacto que os desenvolvedores desejavam. Porque mesmo com a segunda modificação, tu não tá necessariamente aumentando tanto assim a eficiência do nave. Porque, bom, se tu vai botar um Hull Upgrade no Suntir, que já tá, o Suntir já tá custando 30 pontos, 30 e poucos, o Hull Upgrade aumenta em 10% o seu custo. Tu tá aumentando a eficiência de combate dele em 10% com 25% a mais de vida? Na verdade, não, porque em geral esse um pontinho de vida a mais não faz tanta diferença, assim. Então, por causa do que a gente chama de kill shot, que é o tiro que mata a nave, muitas vezes passa do que precisava para matar. Ou seja, mataria com 3 ou mataria com 4 igual. Há controvérsias, né? Tem gente que, até hoje, no meta atual, ao usar o Super Suntir, prefere Hull Upgrade do que Stealth Device. Porque considera que esse dado a mais não vai fazer tanta diferença, porque pode passar o dano igual, e ao passar o dano é interessante que o Suntir permaneça. Daí, no caso, usando Hull Upgrade e Auto Thrusters. Exatamente. Por quê? Porque esse ponto de vida está escondido atrás de um Auto Thrusters. O valor do ponto de vida muda quando tu tem uma carta como Auto Thrusters equipada. Mas, em geral, pro Kill Shot, tu já não tem mais Stealth Device. Então esse ponto de vida a mais não faz tanta diferença. Ele fazia porque, em geral, o Suntir não era o que a gente chama one-shotado, né? One-shotted. Na apropriação portuguesa da palavra one-shotted. Ele não morria em um tiro só. Mas, mesmo assim, não criou o impacto desejado de dar uma eficiência para os Arc Dodgers, como era o desejo dos desenvolvedores. Após Imperial Aces, vem Rebel Transport. Chega a primeira nave épica, que propõe, não dentro do cenário competitivo, mas toda uma outra forma muito interessante de jogar, que é o jogo épico. Um dia falamos mais sobre isso. E na Rebel Transport temos uma T-65 com pilotos muito interessantes, que acabaram não sendo tão competitivos, não por culpa das habilidades deles, que eram sim muito boas, mas sim porque a nave não dava conta do que eles necessários. A nave segue tendo suas limitações, segue sendo mais cara que o desejado e não conseguindo sobreviver pela sua pouca vida. Além disso, em termos de upgrades, tem um droid ali que ainda vai ter um impacto muito maior a posteriori, que é o famoso Stress Bot, o droid que é o R3A2 que proporciona stress. Naquele momento não foi tão usado, mas vai acabar sendo e é usado até hoje. A gente tem o R5P9, que na época também não viu o jogo, mas ele aparece na final do Mundial do ano passado, na Wave 7, e tal, voado no Poe Dameron pelo Nathan Ivey. E é muito bem-vindo no Meta Galápagos, que o Poe é uma nave de destaque. E tem o droid que dá a vida pro Biggs, que pode cancelar danos além do segundo dano de um ataque. E a nave recebe um stress para cada dano cancelado dessa maneira, mas ela funciona muito bem no Biggs, porque faz com que o Biggs precise, no mínimo, de 3 ataques para matar. Porque ele tem 5 de vida e ele pode reduzir o dano a 2 dos 2 primeiros ataques, então ele vai precisar de um terceiro. Mas a expansão que teve um impacto muito maior no cenário competitivo na época foi a expansão da Tantive, também chamada de CR-90, o Corvette. Né? A Tantive, que trouxe os droids que ajudaram muito a Falcon a conseguir ser competitiva, compensar essa dificuldade que ela tinha de não sobreviver até o final do jogo, o C-3PO dando mais evades, o R2-D2 agora na forma de tripulante também tendo uma função de regeneração, e o Han Solo, que é uma carta estranha, uma carta que aparece na final da Gen Con de 2014, voltou agora a estar presente no meta atual com a Ghost, mas vamos falar um pouco mais dele, que é um caso à parte, mais tarde. A gente não chega a ver muito os impactos isolados desses lançamentos, porque em seguida é lançada a Wave 4. A Wave 4, ela tem, pro lado dos rebeldes, a primeira nave de preenchimento, né, a nave filler, que é a Z95, né, que é uma nave que vai permitir que o squad building rebelde se torne muito mais eficiente, porque ela encaixa melhor em brechas onde está sobrando ponto. A E-Wing, da qual o único piloto que vê jogo competitivo mesmo é o Cornhorn. E pro lado imperial, uma nave que não vingou, a Defender, que eles tiveram a brilhante ideia de fazer a primeira nave com K-Turn branco do jogo e fizeram ela pagar caro por isso, e esses pontos que tu paga pela Defender não compensam o dial dela, que na verdade não é muito bom, mas a Defender está recebendo aí vários fixes na TIE Punisher e depois no Imperial Veterans, que está para ser lançado. Mas o que fica para a história é que ela trouxe Predator. Ela trouxe a carta Predador, que aumentou em muito a eficiência de muitas naves ao atacar. E essa foi a vantagem da Defender nesse meta naquele momento. Hoje, depois de muito tempo, vai fazendo indo para frente no futuro, a Defender vai voltar a ver mesa com a nova expansão do Imperial Veterans. Mas tem uma última nave que vamos falar, que é a TIE Phantom. A TIE Phantom, que marcou a Wave 4, pro bem, pro mal, porque era uma nave extremamente poderosa. É a primeira nave com 4 de ataque do jogo, nativo, sem ter a primeira arma primária de 4 de ataque. Ela traz a nova ação. Então ela é ao mesmo tempo extremamente ofensiva e extremamente defensiva. E não só isso, ela chega num contexto em que o Suntir não estava aparecendo muito, porque ele, como a gente falou, ele não dava conta de segurar o tranco, mas a TIE Phantom dava, na figura da Whisper, que era sua principal pilota. Né? Então a TIE Phantom, além de ser essa nave que, comparado ao que se tinha até então, era overpowered, era super poderosa, ela é a primeira Arc Dodger eficientíssima do jogo. É uma nave que se mexe para burro, é uma nave que consegue matar muitas naves, que o Suntir não conseguia, e ela passa a ser a nave que caça Jousters. Ela mata TIE Fighters com facilidade, coisa que nenhuma outra nave conseguia fazer. Ou seja, num meta que as joustas estavam dominando, chega essa nave que tem um impacto que não tem como ser ignorado. E aí tu precisa ter uma resposta a esse impacto, né? Em geral, ela sendo acompanhada por o que a gente chama de do mini swarm ali das 4 ou 5 TIE Fighters. E aí, quem que vai dar conta dessa Phantom? Quem que pode fazer algo contra essa Phantom? Bom, seguindo a regra da mão direita do pedra, papel e tesoura dos arquétipos, são as torres. Né? Porque a TIE Phantom, a Whisper principalmente, era extremamente elusiva, dificílima de pegar no arco, porque, né, isso é quando, na origem do Cloak, o Decloak era feito na ativação da nave e não no início da fase de ativação, antes de todas as naves ativarem. Ou seja, naquela época, tu podia esperar todas as naves de PS mais baixo que tu andarem antes, ver para que lado elas foram, e determinar se tu quer decolocar para a esquerda, para a direita ou reto, conforme isso, e depois executar o teu disco. Alta adaptabilidade para poder fugir ou ir para exatamente o ponto cego do teu oponente. Enfim, ir para onde tu quiser. Então as torres se faziam necessárias para controlar os Arc Dodgers ou a Whisper do squad inimigo. E aí, o que acontece então? A gente tem os três arquétipos agora bem representados. Coisa que a gente não tinha antes. Tu tem um squad então centrado em Jousters apenas, era eficiente, era seguro. Né? Tu tava minimizando os teus pontos fracos. Agora não, porque se tu voasse só de Jouster, se tu enfrenta uma Whisper, tu tá ralado. E o mesmo vale para esses dois novos arquétipos que estão representados. Então aqui começa a se tornar premente que os esquadrões considerem e construam sobre arquétipos distintos. Quase todos os squads que aparecem com eficiência, pontuando bem nos torneios, eles têm dois elementos. Né, ou um mini swarm em uma torre, ou um mini swarm em um Arc Dodger. O TIE Swarm continua aparecendo porque é um esquadrão de Jousters muito eficiente. E porque tu tem 7 naves para controlar os movimentos do Arc Dodger, para bloquear, bumpar, e é muito bom contra torres. Então o TIE Swarm segue aparecendo de uma forma ou de outra. Muito bem. Mas fora isso, todos os outros squads precisam desses dois elementos de dois arquétipos diferentes. Mas teve um problema que aconteceu na Wave 4, é que a Whisper era muito poderosa em relação às outras naves, ou a média das outras naves. Então isso gerou uma polarização do meta, porque ou tu estava voando o Whisper, ou tu estava voando o que era bom contra o Whisper, que era a Han. Isso, a gente vê que a variação de squads diminuiu muito. Praticamente todo mundo estava voando ou Whisper ou Han, uma dessas coisas. A gente fala do Han porque ele era o mais presente, mas na final da Gen Con, no Campeonato Norte-Americano de 2014, vimos duas Millennium Falcons, ou melhor, duas YT-1300, uma sendo pilotada pelo Lando e a outra pelo Chewbacca. O Lando no sentido de vamos voar as duas Falcons lado a lado, o Lando dando mais ações para o Chewie com os droids dando essa sobrevida que ele vai ser muito difícil de derrubar, o Chewie por si só já tem a habilidade que torna ele bem resiliente, e o Lando ainda com o Niam Nam, que faz com que potencializa o combo de ter mais manobras verdes, que dão mais ações, etc. Esse squad que deixou o próprio Paul River muito impressionado. Paul River perdeu para esse squad no decorrer do campeonato. Mas chega na final, essas duas Falcons enfrentam Whisper, Sunti e Yor. O Yor, que é o piloto da Lambda que suga o stress das naves aliadas, né? Exato. Final que nós recomendamos, vocês assistam no YouTube, tem lá Gen Con 2014. O Team Covenant fez uma edição muito bacana, vale a pena dar uma olhada. O que aconteceu nessa partida? Chega o Mundial de 2014 e temos mais uma vez na final Paul River voando Han Solo com Predador, C3PO, R2-D2, melhoria de motor e 3 A95 no PS4, o Tala Squadron. Ele enfrenta Morgan Reed, o campeão da Austrália, que está voando uma Whisper com seu. A Whisper sempre com instinto de veterano, Gunner, Fire Control System e Advanced Cloaking Device. Ou seja, defesa e muito ataque, né? Porque o Gunner vai garantir que se não entrar na primeira tentativa com 4 dados, vai ver o segundo tiro e esse tiro vai ter target lock, que é muito interessante para enfrentar TIE Fighters. E ainda o Mini Swarm. O Mini Swarm que permite justamente ter uma forma de enfrentar outras torres, né? É, no fim das contas, o Morgan acabou perdendo para o Paul River. Uma partida muito interessante. Também recomendamos que assistam ela no YouTube. O que, que teve de interessante nessa partida? Bom, essa partida, os dois são excelentes jogadores. Para quem joga no Vassal e fica online, volta e meia tu vê os dois se enfrentando no Vassal com um jogo amigo, são amigos, né? Mas tem uma manobra do Paul River que ele escapa com a Falcon dele de todo o esquadrão do Morgan Reed, que é um 4 para frente que para a 1 milímetro de um asteroide. E como não bateu no asteroide, ele pode usar a melhoria de motor para dar um impulso para fora do arco de todo mundo. E se tu ouvir bem pertinho no áudio ali no vídeo, tu ouve o Morgan dizer: vai, aqui eu perdi, agora eu perdi a partida aqui. Então, foi uma jogada genial ou sortuda. Bom, o campeão precisa de um pouco de gênio e um pouco de sorte. Pra mim, aquela jogada é que define o jogo, senão, possivelmente, se o Han Solo tivesse pisado no asteroide ali, ele tomaria da Whisper e de todo o Swarm, a Whisper com em range 1 da HAL, rerolando e tal. Então, seria outro jogo. Já fazendo um avanço, isso, né, era meados de novembro de 2014, pulando para abril de 2015, a Whisper não dava mais. Ela estava tomando totalmente conta do meta, né? O fato de que tu... Ok, sim, tinha formas de contrariar ela, sim, mas daí tu tá obrigado a fazer um squad contra ela, o anti-Whisper. Ou Whisper ou anti-Whisper, né? Exato. Isso é um problema. Isso torna o meta relativamente pobre, por assim dizer, porque diminui a variedade e isso não era o desejo dos criadores. E surge a primeira nerfada. Muda a regra de como funciona o cloak. Agora, em vez de poder reagir e ter essa adaptabilidade tão alta de ter visto o que todos fazem, o decloak passa a acontecer no início da fase de ativação. Ou seja, não dá mais para ter todo aquele remanejo e também passa a ser mais bloqueável para os adversários que têm naves que são frágeis ao Whisper. Foi interessante do ponto de vista de gestão do jogo por parte da Fantasy Flight a disposição de fazer um nerf, porque foi uma modificação de regra, com certeza a de maior impacto até hoje, né? E porque muita gente reclamava tanto da Whisper quanto da Fat Turret, nessa, a torre carregada de upgrade. E o que está por acontecer a partir daí? Outras expansões, Wave 5, etc. Vamos deixar para o próximo episódio. Why, you stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder! Bem, galera, na nossa dica de hoje, a gente vai falar um pouco sobre algumas interações menos conhecidas entre habilidades específicas de alguns pilotos ou cartas com as regras do jogo e como a gente pode explorar isso a nosso favor. Começando, então, pela fase de ativação, no momento que as naves estão se mexendo e como que elas se relacionam com obstáculos. Dash. A habilidade Dash diz que ele pode ignorar obstáculos durante a fase de ativação, ou seja, é opcional. Digamos que tu está com o seguinte problema. Tu quer fazer uma pirueta ou um impulso, mas tu está em dúvida se vai acabar terminando o movimento em cima, a ação em cima da pedra. Que problema isso teria? Se ele não tem mais ações, não tem mais como sair dali depois, na fase de combate ele não vai conseguir atacar, ele está em cima de uma pedra. Consequentemente, antes de estar nessa situação, tu pode declarar que a habilidade dele não tá valendo, ele segue todas as regras das outras naves, que ao tentarem uma pirueta ou um impulso para cima de uma pedra, essa ação é cancelada. Consequentemente, ele pode tomar uma outra decisão em função dessa pedra. Então esse truquezinho de ligar ou desligar a habilidade do Dash te permite fazer essas ações de reposicionamento, que é o Barrel Roll ou Boost, né? Com mais segurança de que ele não vai acabar a ativação em cima do asteroide e assim não poder atacar no turno seguinte. Debris. O debris, ele tem uma diferença muito importante da pedra, que não só é a mais óbvia que você pode atacar em cima dele e que você recebe um stress e que o dano é diferente, né? Que só o crítico é o que passa. Ele também tem a característica de que ele não cancela a fase de ação, ele não cancela... A etapa de realizar ações, exato. Ele simplesmente... é o stress que não permite que a nave faça ações. Então o Tycho, por exemplo, passando por cima do debris, pode continuar fazendo ações. Ele não, ao contrário de se passar por cima do asteroide, né? Exato. Mas e se tivesse um piloto que sugasse stress de uma nave aliada, como é o caso do Capitão Yor, piloto da Lambda, que em range 1 e 2 permite que o stress vá para ele, no máximo até 3, né? Inclusive isso é um outro detalhe interessante, que na carta ele diz assim, até 2 é habilidade ativa, ou seja, se ele tem 2 ele ainda pode receber um terceiro stress. Então digamos que tu tenha ali uma TIE Phantom fazendo uma K-turn ou passando por cima de um debris, passou por cima do debris, em vez dela receber o stress, passa o stress para Lambda e com isso ela ainda faz ação, ainda pode fazer um barrel roll, um evade, o que for. Sofre o dano, né? No caso da rolagem de dano. Perfeito. Rola o dado, torce pra não ser crítico. Se for crítico, usa o Palpatine. Aproveita já que tem ali uma Lambda pra poder ser um Palpa móvel, mas uma Lambda com uma habilidade mais estressante. Também muito boa para outras naves que tu possa vir a ter, como por exemplo o Omega Leader, que é importante que ele não esteja estressado, ter mais ações pra poder usar no combate. E tem uma outra carta que cumpre uma função parecida, que é uma carta nova agora da Wave 8, que se chama Electronic Baffle. É uma carta de sensores. E quando tu recebe um stress, tu pode receber um dano para remover esse stress. Então é uma carta que funciona muito bem na Lambda, que tem um slot de sensores, por alguns motivos. Ela tem essa interação também com o debris, ou seja, a Lambda pode fazer manobras de forma mais despreocupada por cima dos debris e ainda assim fazer ação ao custo de um ponto de vida, que em geral compensa, ou fazer manobras vermelhas e ainda fazer ação, que faz com que a Lambda possa fazer o stop, full stop, né? A manobra zero parada todo turno. Ou seja, não confundir receber stress com pular etapas de realizar ações, né? Exatamente. Embora a ação não vai ser permitida se tiver o stress. Tem mais uma nave que lida de uma forma muito peculiar com obstáculos. Daí no caso, com asteroides é a forma mais interessante do que debris. É a Red Ace, o piloto de X-Wing T-70 que vem na expansão, não é o que vem no core. Ele tem a seguinte habilidade: a primeira vez que você perde um escudo cada turno, designe um token de evade para a sua nave. Bom, se tu monta o Red Ace com R2-D2 e Comm Relay... O Comm Relay, que vem junto com a nova expansão da TFO, é um upgrade do tipo Tech e faz com que tu possa manter o token de evade mesmo para o próximo turno, o token não vai embora, porém você só pode manter um na nave. Mas daí a sinergia que acontece no Red Ace é que ele é muito tanque, porque ele tem sempre um token de evade, daí ele faz um foco. E se porventura ele passar um dano a mais, mesmo ele gastando o evade, ele perde o escudo e daí ganha o evade de novo. E esse escudo ele recupera com R2-D2. Então é uma build muito, muito divertida de jogar. Ele é muito mais tanque que o Poe, mas ele tem um PS muito mais baixo, por isso que ele não vê tanta mesa. Mas é uma build interessante e recomendo para quem quiser. Mas a interação que ele tem com o obstáculo é o seguinte: é muito mais interessante tu chegar no combate já com o token de evade, porque isso representa, na prática, um de vida a mais que a tua nave vai ter. Então, o truquezinho que a gente faz, a gente coloca um asteroide perto de onde o Red Ace vai começar, e a primeira manobra dele a gente faz com que ele pare no meio do asteroide. E assim ele tem uma chance de perder um escudo antes mesmo de chegar no combate. Na manobra seguinte, sai do asteroide com uma manobra verde. Então o R2-D2 vai recuperar o escudo que tu porventura perdeu, mas tu já tá com um evade garantido. Então tu tem 75% de chance de já chegar no combate com um EVI, e tu tem 25% de chance de, mesmo com o EVI, de tu ter perdido dois escudos nessa brincadeira. Mas o R2-D2 recuperou um. Então tu tá chegando no combate, nesses 25% de chance, com um escudo faltando, mas o token de evade, que na verdade representa o que esse escudo tá faltando. Então, tu chega com a mesma vida, no pior dos casos, no combate. No melhor dos casos, ainda deu tempo de recuperar esse escudo que tava faltando, e tu chega no combate já full life e com evade. Perfeito. 75, porque ele toma, ele vai rolar pelo asteroide na entrada, né, porque ele vai terminar no asteroide na primeira rodada, e na segunda rodada ele passa o template por cima da pedra de novo ao sair, né? Por isso que é interessante eu deixar no meio, né? Lembrando que, na regra, essa questão da entrada e saída não é relevante. O que importa é assim, passou o template ou a nave terminou em cima da pedra, vai rolar dado. Com isso tu consegue rolar duas vezes e aumentar as chances de conseguir o dano necessário para poder ativar esse combo. Pulando agora para a etapa de combate, que combos a gente pode pensar? Um que eu gosto muito, a Imperatriz e Sunizard, vem na Decimator, uma tripulante de 4 pontos que faz com que no início da fase de combate você pode fazer uma ação grátis de evade. Ou seja, a Decimator que não tem evade, ela recebe um evade, ela faz uma ação de evade dessa forma, mas se por acaso ela tiver um Push the Limit esperando que não foi gasto ainda, porque o Push the Limit é só uma vez por turno, é muito interessante porque tu força o limite após a ação de evade que ocorreu na fase de combate, e com isso tu vai ter uma nova ação já tendo todas as informações que ocorreram durante a fase de ativação. Tu sabe onde estão as naves inimigas, sabe como é que estão os ranges. Tu pode, inclusive, se tiver uma melhoria de motor, fazer um boost durante a fase de combate. Ou seja, se ela for um PS baixo, um PS4 ou 6 ou 8 mesmo, enfim, qualquer um deles, é uma forma de tu sempre poder reagir depois, que é muito interessante no X-Wing. Tu tá garantindo que tu vai fazer o teu boost depois de todo mundo. Então, uma ótima forma de escapar de arcos, como a Decimator, por exemplo. Ou se estava em dúvida se vai fazer foco ou target lock, tá ali, já está disponível as informações necessárias para tu tomar essa decisão. Outras naves também têm combos durante a fase de combate. É, o Push the Limit é uma carta interessante para ser guardada para a fase de combate em alguns outros casos. Por exemplo, o Turfenir, que é o piloto de Interceptor, que não é muito bom, enfim, mas na história ele teve seu pequeno momento, nunca foi muito competitivo. Recentemente, mas... no Steel Open foi campeão, ao lado do Sunji. É verdade. Mas ele pode, depois de atacar, fazer uma ação de impulso ou barrel roll. Tu pode, depois que ele atacar, fazer essa ação e ativar o Push the Limit para uma outra ação, caso ele esteja equipado com Push the Limit. Lembrando que a regra de não poder repetir uma ação segue valendo. Então, se for boost primeiro, faço Push the Limit para fazer a pirueta depois, e vice-versa, né? Também... Claro que isso só funciona bem quando ele está em PS mais alto que os oponentes, né? Se não, compensa usar o Push the Limit antes do combate, e daí deixa ele não usa a habilidade dele no, na fase de combate mesmo. Se ele fizer um foco ou um evade durante a fase de ativação, Ele guarda aquele evade defensivamente, quando chegar a vez dele de atacar, dá a pirueta e sai fazendo um boost para fugir de outros ataques, enfim. Torna ele muito maleável poder fazer essa ação a mais depois de uma ação que te reposiciona. Como também é o caso do Valen Rudor, um novo piloto da TIE Advanced Prototype, que toda vez que ele é atacado, ele pode fazer uma nova ação. Ou seja, claro, uma ação que não tenha sido feita ainda. Mas é interessante tu guardar o Push the Limit para esse momento, também nesse mesmo molde, tu poder fazer um Barrel Roll, Boost, o Foco, o Evade, e da melhor forma possível. É, e por último, nesses casos que podem ativar um Push the Limit na fase de combate, por exemplo, o Jake Farrell, piloto da A-Wing, que quando ele faz uma ação de foco ou recebe um foco, ele pode fazer uma ação de impulso ou de barrel roll. E quem que pode dar um foco pra ele? o Kyle Katarn, piloto da Hawk, a nave que a gente inclusive comentou como uma nave de suporte no, em outro momento do programa, ele pode no início da fase de combate passar um foco para uma nave em range 1 a 3. E ele pode passar esse foco pro Jake no início, na fase de combate, e o Jake daí faz, ele vai receber o foco, faz um boost ou barrel roll e ativa o push the limit para fazer a outra ação de reposicionamento. Então ele, o Jake, mesmo em PS7, ele pode funcionar como um Arc Dodger que vai dodgear tudo quanto é nave, porque ele vai estar fazendo essas ações de reposicionamento depois de ver a informação do mapa, né? Com toda a informação disponível. Isso tudo sem nem contar que ele já fez uma ação durante a fase de ativação. Ou seja, se essa ação tivesse sido um target lock, ele passa a ter um target lock, um foco, e ele se posicionou, o foco que o Caio deu, ele se posiciona para uma posição ainda mais vantajosa para, de repente, num range 1, lançar um Proton Rocket, né? Aquele ataque de 5 dados devastador com a modificação do foco e do target lock. Então é uma forma de realmente potencializar essa nave, esse piloto que consegue sim ter uma presença no cenário competitivo e que e se beneficia muito da habilidade do Kyle Katarn, o seu auxiliar, o seu suporte. É, eu vejo que novatos em geral têm mais dificuldade de entender esse tipo de combo, inclusive visualizar essas possibilidades, porque para eles... ação é sempre na etapa de realizar a ação. E não, a qualquer momento em que algum gatilho, alguma carta te permita fazer uma ação, e elas são várias que ocorrem fora da etapa de realizações, a gente falou dessas que ocorrem na fase de combate, né? A qualquer momento que isso ocorra, tu recebe uma ação, tu pode ativar o Push the Limit também. Então ele pode ser guardado para momentos diversos. Pode ser, inclusive, utilizado antes do movimento, quando tu tem uma carta de Advanced Sensors, por exemplo. Ou o BB-8, que é a outra nova carta que permite uma ação antes do movimento, e assim possibilitando ativar o Push the Limit fora do seu timing, da sua janela de tempo mais usual. Então tá, pessoal. Esse foi mais um episódio da Rádio Salt Wookies. Estamos muito curiosos para saber sempre dos feedbacks, do que vocês têm aproveitado, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês querem que a gente fale mais. Certamente vamos falar sobre as restantes waves nessa progressão histórica de o que foi alterando à medida que as naves foram surgindo. Também vai ter alguma especulação em função das competições que estão ocorrendo no Brasil, os regionais que estão por vir, alguns já vão ter acontecido, enfim, ao lançarmos o próximo episódio. É isso aí. Valeu, Paul. Valeu, Léo. Valeu, caros ouvintes. Até a próxima. Oh.